autorização portadeira. Número 3, Chiracoca aguardando, tá 3216, prepare a Momo, transição para o ti. Momo para ti aguardando. Salvador, Bono 227, boa tarde, Mike. Bono 227, sendo a inscrição, desse mantém nível 060, aguarde o procedimento ILS X-Ray para pista 90. 060 X-Ray para 10, Bono 227, autoriza Duna. Ok, após decolagem, o senhor vai manter o eixo de decolagem até 3 mil pés. Se falhar as comunicações, curve à esquerda após 3 mil pés e execute a saída Momo, ok? Azul 4089, cópia. 4089, Vitória, Sierra Bravo, Vitor Tango, aprovado, nível 340. Via para Zulu 44. Cola pistão no zero após decolagem, curva à direita. Subida Dael, após Leda e após Izila. Índia, Sierra, Índia, Lima, Alfa, Izila. Transponder 5416, controle Salvador 120, decimal 8. Aguarda a coordenação, aguarda a posição. Firmo, mantém a posição. Correta azul 4089, portão 9, chame pronto, puxa back, sonométrico. Ou 1867, cópia. Cópia, 867. 867, Brasília 3620, aprovado, via Perizulu no 7. Coladão no 0, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5422, controle Salvador, 120, decimal 8. Cruzar 360, via Perizulu no 7, na coluna 0, curva direita, Arbor Elefa. 4, 2, 2, 3, 4, 2, 8, ao controle, voo no 867. Correto, voo no 867, portão 7, chame pronto, pushback. Semana pronta, pushback, voo no 867. Bom, 2230, livrou, boa tarde. Tarde, 2230, Sergio Airbus, da Avianca, Juliette, pátio principal, remota 1-2. Juliette, principal 1-2, 2230. Tá 3216, portão 3, pronto, cópia, Fortaleza. Zero. 3216, Fortaleza, aprovado, nível 370, via Perizulu 19. Até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Cola da 10, curva esquerda. Subida Momo, transição Froti. Aciona 5425, controle Salvador 120, decimal 8. Perizulu, Fortaleza 370, Perizulu 19, Bangu direto, Abuco direto, Fortaleza. Falando zero, curva esquerda, Momo Froti, 5425 transponder, controle 1208, TAM 3216. Correto, TAM 3216, portão 03, chame pronto, pushback, você não aumentou. TAM Lima Fox, ali eu prossegui direto Barreiras. Direto Barreiras, passando por 220 Lima Fox, obrigado. Cascavel 64, observe o ATR da Azul na curta final após alinhar e manter 1-0. Visual, pode esperar, pegou ali e mantém 1-0, Cascavel 64. Alfa 1-1, A sua solicitação é, deverá ser solicitada novamente quando na terminal Aracaju, pois lá não opera radar e até o presente momento não foi autorizada pelo mesmo, ok? Quando entrar em contato com o controle Aracaju em Conde, solicite diretamente o controle Aracaju esta possibilidade. Rumba 27. O Xanã é 6213, controle? Consiga, já. Infelizmente não conseguimos contato com o centro para solicitar direto. Chame agora o mesmo, visto que está cruzando o nível 160, na frequência 1251, na alterna 3395. Boa viagem. 251-3395, bom trabalho. Algol no 867, chamou o push no portão 7. Firmo. 867, autorizado, time tank. Autorizado, camarada ataque, gol no 867. Paulo Salvador, muito boa tarde, 2926, Ivana Fox Trot Cisco. Azul 2926, ataque via Alfa, Kilo, pátio 3. Pátio 3, fica atento ao balizador, ainda não temos a posição confirmada. Gente, Kilo, pátio 3, vai ficar atento ao balizador, 2926, obrigado. 27. Boa tarde, tá 3283, mantenha o ponto de espera inicialmente. Previsão de mais 3 minutos, 32 anos. 1895, boa tarde. Boa. Reformado, tá o Coa Infraero, mas a jurisdição é da própria companhia, tá? 1896. Não estamos ciente, mas se eu puder informar, eu também acho que eles também ouvem essa frequência, né? Será informado assim mesmo. Obrigado. O passageiro está escuro do Xané? Decolando 02, chame o controle 208. Cachorro 64 vai chamar controle 208. Boa tarde. Boa. Controle de Salvador, boa tarde. Cachorro 64. Casão 64, contato, submantém nível 170, após 2000, autorizado direto Conde. Afirmativo, autorizado 170, após 2000 pés, vai voar direto Conde, Casão 64. 089. Ele pôs na pista no 0 para 2743 da Azul. 1936. Boa. 867 para o táxi, está com 143 da bola, 3 horas de... Estou saindo na palma. Principal, Índia e Alfa, número 2 no ponto de espera, número 3 corrigindo, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 7, tem um bom voo, gol no 867. Autorizado via parte de Alfa, 4 no 9, 17, 4. Fantástico, está 3605, está com 144, 4 horas e 15, até na confiança. Direita Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Altímetro 1-0, no 7, então bom, boa tarde, está 3605. Matheus, direita Índia Alfa, ponto espera 7895, com o 617 agora. Obrigado, até a próxima. Está passando o Mike Bravo uniforme, estacionado, 8 a bordo, 5 horas e 30, alternando o Salvador para o táxi. Ok, Mike Bravo, uniforme livre táxi, chame na Papá. Chame agora o controle Aracaju, frequência 20 decimal 3, Omba 27. Paulo, boa tarde, é o Avianca Oscar 90 Mike. Avianca Oscar 90 Mike, boa tarde, prossiga. Seu pátio principal, posição 11 para a remota 14. Ativo, na 32 e no 6, aguarde autorização. O ponto de espera no momento está congestionado já com 3 aeronaves. Ciente, aguardando. November Mike, aguarde para iniciar o EVOC. Oscar November Mike, ciente, já aguardo. De Macoca. Vitor Tango, formação November, prossiga. PMC responde firmo, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango para Maceió. Aprovado, nível 170, via Golfo 677, decolada 17, curva à esquerda, subida Ponde, Nacional Transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Autorizado, Bravo Tango. Pronto, cima 7, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, mantém a posição. Atenção, Mike Bravo Uniforme. Firmando de pushback de treinamento, os dois no meio? Os dois no meio, está autorizado agora, chame táxi. Camarada, táxi. 24089, portão 9, autorizado, chame táxi. Bravo Vitor Tango, na escuta do solo. Próximo nível autorizado, gentileza. Firmo, 170. Bravo Vitor Tango, confirme pessoas a bordo na bata. Teste para o táxi. Está livre acionamento para o táxi. Chama a torre 18, decimal 95, altímetro 10, 17. Bom voo, Bravo Vitor Tango. Boa, azul 2743, à esquerda quilo, pátio 3. Pátio 3 não tem a posição ainda confirmada. Fica atento ao balizador. Pátio 3, para dentro ao balizador, 2743. 3605, livre decolagem. 10, vento é 130 graus, 09 nós. Livre decolagem do ano 0 para 3605. Foi o gol no 227 e a ferra. Teste, continue. Aproximação, aguardando pista livre. Gol no 227. 227. 27 livre, pouso 10, venta 140 graus, 09 nós. Livre pouso 10, voo no 287. Via chegada ponte até 4.000, ajuste 9097, azul 9542. Via ponte, controle SAM 3283, pode guarda presente Elefa? Pesada Elefa, SAM 3283. Obrigado, SAM 3283. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torno no 8, decimal 95, ajuste 1 no 0, no 7, então bom voo, azul 4089. Ajustado no 0, no 7, pátio, Índia e Alfa, ponto espera com a 2895, boa tarde, boa tarde, 4089. Track 32 no 6, 160 a bordo, 3 horas e 30, alterna João Pessoa. Direita, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torno no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, então bom voo, CAN 32 no 6. 0 no 7, quem enviar a ponte se manterá restrito a 2.000 pés. Se falhar as comunicações, execute a MOMO após 2.000 pés. Livre decolagem no 7, o vento é 1.60 graus, 8 nós. Vem decolar, está restrito 2.000, qual é o que fala de comunicação? Vou a MOMO, é o mais grau de bom. Boa no 867, alinha aí, Mateu no 0. Mateu no 0, boa no 867. 050, aguardando o X-ray, telemetria 20. Dois, 27, no solo, aos 1, né? Direito, 219. 219, igual no 227, cara. No 227, está aprovado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, vou no 227. Bravo, Vitor Tavo, livre táxi até o ponto de espera da Romeu. Mike Bravo Uniforme, decolado aos 12, controle 1208. Controle 1208, obrigado, boa tarde. Boa. Torre 32 no meio, pronto, ponto espera no zero. Tá 32 no meio, mantenha, ponto espera. Ok. Mais chegada, via chegada. Bom, você gosta do procedimento ILS X-Ray para pista no zero. Na chegada, bom, mantenha o 060. O ILS X-Ray dá no 0,2. 7, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5440, controle Salvador, 120, decimal 8. Suba via. Como Mike Bravo, uniforme, contato na decolagem. Salvador via, Momo, saída o Mike Bravo, uniforme. Bravo Uniforme já iniciou a curva à esquerda? Iniciou a curva à esquerda, o Mike Bravo Uniforme. Não, caso tenha condição direita, barreiras, confie. Autorizado, sai da mão, senhor. Sai da mão e decola da 17 curva à esquerda, mas pode sair pela direita, então é isso que você quer? Iniciou curva já à esquerda, está autorizado de esquerda direto barreiras. Caso não tenha curvado, direita direto barreiras. Já tinha iniciado a esquerda então, vai continuar a esquerda aqui e vamos direto barreiras, o Mike Bravo Uniforme. 489, mantenha o ponto espera. Bravo Uniforme, suba sem restrição. Subindo, sem restrição, Mike Bravo Uniforme. Vitor Tango, mantenha o ponto de espera. Pro 300, Mike Bravo Uniforme. Excelente. Bravo 8 nós. Tá, 3216, alinhar e manter o 1-0 após o gol. Faz o gol, manter o 1-0, 3216. Juliette, portão 1-0, portão 10. Juliette para o 10, 1-2-2-7. Vitor Tango, alinhar e manter a 1-7. Chega, Bravo Delta, formação November. Então, 3283, chame Recife agora na frequência 1260, alterno 288, então 3283. Muito obrigado, uma boa tarde, 3283. Pois na ira, direto por seguro, recola da 17, curva à direita, na subida Coral, aciona transponder 0273, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Bruno 867, contato, saída Arbo, suba via saída Arbo, transição Elefa, para o nível 360, Bruno 867. 360, Bruno 867. Colagem, altímetro 017, tem um bom voo, Juliette, Bravo Delta. Liga principal, proa a magnética 200. Bravo Delta, acione e chame táxi. 216, livre decolagem, 1-0, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem, 1-0, 3-2, São João, seguindo para a rotatória. Mantém regra de voo visuais, reposta próxima rotatória, November, Oscar, 8. Vai passar para a próxima rodapela, vai dar finalizado, obrigado. Just number right, boa tarde. 1251-13395, tá? 3605. Vitor Tango, torre. Condições de cruzar o campo, efetuar uma curva à esquerda para a saída Conde após 600 pés. Voltando 3-2, 1-6. Decolado aos 1-8, controle 1-2-0-8. 3-0-8, boa tarde. O Bravo Vitor Tango, em 30 segundos será autorizado a decolagem, aguarde o momento alinhado. 3-2-1-6 está completamente visual, possibilidade de qual for, o Momo? Cuidado. Cogbo. Cogbo, obrigado. 3216. Azul 9542, desse mantém 2000 autorizado final LS. Até 2000 autorizado ILS. Puxar na 6320, sujeitou para sequenciamento, curva esquerda na Pro 360, limite ao localizador. 360, limite ao localizador. 320 confirmando, sujeitou, Pro 360, se houver falha, limite ao localizador. 3-0, limite ao lote, 3-0. 3-0, 3-0, disse que mantém a 4.000. 4.000, 3-0. Controle aproximado na Prod Alerta, boa noite, 67. Autorizado Alerta, boa noite, 67. 867. Bono 255, vê se mantém a altitude de 4.000. Autorizado até 4.000, 255. Tá na 63, 20, vê se mantém a 3.000. O acionamento da Sierra vai trocar de nada, viu? Vai ter um perfil de origem. Tá na 63, 20, descendo até 3.000. 3.000, 320. Vitor Tango, decolado aos 20. Se tiver condições, execute curva à esquerda e chame o controle 1208. Sim, se curvando à esquerda, transfere para o controle 120, decimal 8, Bravo Vitor Tango. Caraca, 320, recomendo a navegação, vou levar na Pro de Duna, desse mantém 2.000 autorizado LS. Duna, 2.000 autorizado, Master. Master, eu vou levar uma tráfego posição de 1 hora, 32 na meia, 8 milhas. Quem solicita? 32 na meia. Ativo, tá 32 na meia. Agora sou vetor para a separação com tráfego. Curva direita até pro a 020. Pro 020, limite é radial. Será passando essa proa mais 15 milhas. Acho que pelo nosso planejamento iria cruzar com tráfego, ok? É de 32 na meia, pediu informação. Proa 020, 15 milhas. 32 na meia. Poderia desconsiderar agora, vai direto COG, botando 32 ou no meia. Quantidade de frouxinho para 32 no meia? Atenda COG, pô. Aguardando frouxinho. Sim, 32 no meia. Controle Salvador, o Papa Romeu Bravo Vitor Tango, decoladão na 7, saída Conde, cruzando 3.710 em ascensão ao 970. Prossiga conforme instrução, Bravo Vitor Tango. Conde, prossegue na saída Conde, Bravo Vitor Tango. Interceptando o localizador, o azul 9542. Flechando LS pro remo 8 decimal 95, azul 9542. 2, 1, 2, 5, 5, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 230, descendo até 3.000, se houver falha, veio para cima, marcação no 20. Direita proa 230, descendo até 3.000, gol 2.000. Do 1-8-6-7, chame Recife agora na sequência 1-2-6-0, alterna 2-8-8. 2-0-2-8-8 com 1-8-7-7, boa. 1-2-7-2, boa tarde, CNM1-4-1, comandante. CNM1-4-1, assistente de estação, desse mantém 4.000, na chegada. Bom, você aguarda o procedimento LS, é que tudo bem. Desculpa, subiu, era bom, que ele é que da 1-0-0. Vento 1-5-0, grau 0-9-9. Vento de repouso, sem baixar trabalho. 6-3-1-5, acendo identificação, desse conforme autorizado. 6-3-1-5, desce então até o nível 050, chega da mão. 050, mano. Lembram os Kuiski? Minha na rotatória chama Kui 1-1-8-9-5. Desci para 1500 pés, Ficha Batuí. November Oscar Whisky, desça para o tráfego e chame Torre 1895. Sim, desça para o tráfego e chame a Torre 1895. Controle Salvador Azul 4089. Escuta. Tona 6315, prossiga. Tona 6315, chama o controle. Azul 4089, decolado na sua escuta. Tá do radar. Salvador chamou, o voo 255 foi bloqueado. Beleza, 1255, mantenha a proa, desça para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Está chamando o Avianca, Oxané 6315. Voo 255, mantém proa, limite lock 2000. Pode voar, Leda, azul 4089. 189 está autorizado, Leda. Direto Leda, 4089, obrigado. Esquerda 120 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Voo 1255. Esquerda 120, autorizado LS. 1255. Para a vetação, efetue uma verificação do C843 Fone. 80, direto Elefa, após Elefa, direto Opiló, Oscar, Papá Lima, Oscar Romeu, Opiló, após direto Conquista, tem que colar da 10, curva à direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5453, controle 120, decimal 8. 120, direto Elefa, direto Pilori, entrada conquista, decola 10, direita, abre Elefa. Aciona 5453, controle 208, 2, 3. Mike Bravo Uniforme, chame Recife 1260. Recife 260, Mike Bravo Uniforme. Luciano 6315 é o controle, aciona a identificação. Bravo Delta, torre. Luciano 6315, contato radar, vista para 6000, ajuste 10016. Reitero, 6000, câmbio. Ok, descendo 6000, 10016, 315. Salvador, boa tarde, o Azul 2740, com a informação novembro, Aracaju. Está autorizado a final 17, aguarde a autorização de pouso. Autorizado final, aguarde autorização de pouso, novembro, Oscar Whisky. Azul 9542, no solo 28, libere à direita, o solo 1219. Curva esquerda, subida Conde, aciona 0274. Controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 970 para Aracaju, Golfo 677, decola pista 10, curva pela esquerda, na saída Conde. 0274, 120, decimal 8, azul 2740. Correto, azul 2740, baixo 3, chame pronto, pushback. Chama. Segundo, azul, margem de 2, na 4. Guarde cópia, azul 5076, só um minuto. Mudou. Aguarda. Já é o... Mauro, David? A coordenada, só um minuto, a princípio da Elfa. Azul 9542, boa tarde, Alfa Kilo Pat 3, previsto é 02, do Pat 3, assento ao balizador. Gente, 9542. Salvador, bom dia, da 3805. Sempre da informação novembro, na posição 8, autorização Guarulhos. Mantenha a ponte de espera. 805, 190, posição 8, autorização. 3805, número 2 para cópia, para da Alfa. Plano zero no meia. Livre pouso, vento 140, 99 com isso. 320, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 329, até 320. Papá Juliette, papá, boa tarde. Confirme somente o horário de plano? Salvador, muito boa. Tá, Xeremia 320 de plano. Xeremia 320, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 7320. Azul 5076, Bronscópia. Afirma, prossiga. Utilizado Ilhéus 180, via Gulf 677, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Coral. Aciona 02, 73 no transponder e o controle em 208. Modifique a saída para somente Coral. Sem problema, só no utilizado Ilhéus 180. Passa para baixo. Passa de rádio. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, Clareza e Tecidade 5. Guarda, filial, decola de história, para a direita, prefiro da Gael. Coral. Seja do lado lá. Antena 0273, controle de saída 120, decimal. E ali, ó. Direto, Bruno, você está lá. Firmo, ajuste no zero, homem. Controle para a gente sair dos alvos 500 até a ponta do Parada Bar. Vou solicitar o controle, o 507. Muito obrigado. Passa um pouco. O ajuste do altímetro 1-0 no meio. Câmbio. 1-0 no meio, obrigado. Papá Juliette, papá, agora vocês já tem um plano aqui no sistema. Você pode dar 1-0, 1-7, confirme o baixo. Cliente, chame quando totalmente pronto para cópia, decolagem da 1-7, qual o baixo? Chame totalmente pronto para cópia, Juliette, papá. O B320, eu sou Juliette. Juliette, remoto no 3. Remota 123, a Xeremia 320. Está 3805, pronto para cópia? Pronto para cópia. Guarulhos autorizado 340, via Pesulo 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda Mótima. 5436, transponder 120, decimal 80, controle Salvador. Autorizado Guarulhos 340, confronto, decola da 10, no perfil da Dael, Leda Mótima, com curva direita 5436 e controle 280. Correto, 3805, chame pronto no 8. Já está pronto para posicionamento na posição 8. Ordene com a equipe de solo após a passagem de rebote da Bianca retaguarda. O mesmo vai partilhar na remota no 3. Autorizado, senhor secretário. Após passagem, autorizado. Pode passar aqui 3805. 255, solo 33, livre direita, solo 121, decimal 9. 219. Tem que chamar o solo? Botão 2230, posição 12, para o posto de estacionamento. Faz parte pelo posto, o 2230. Pois. 140 graus, com 6141, está autorizada a aproximação em LF. Está autorizado em LF, também 6141. 255, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, até Juliette, foi. Romeu, decolou 35, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. Controle Papa Tango X-Ray Lima Romeo, vai cruzando o meu pés, iniciando curva direita. Tango X-Ray Lima Romeo, controle, contato radar, turma sem restrições, voe Leda após Mótima, câmbio. Gente, Leda e depois Mótima, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 3144 é o controle. Ajuste no 016, desça para 4000 e vou direto do Duna para o ILS. Câmbio. 016, 4000, direto do Seu nome é 141, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, obrigado. Até daqui a pouco, obrigado. Certo. Torre, boa tarde, Sinem 1-1-4-1, estabilidade ali. Sinem 1-1-4-1, reporte externo. Boa tarde, externo. Juliette, Juliette, portão 02. 702. CNM 141, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso 26, CNM 141. Vitor Tango, voando Conde. Salvador, estabilizado no lock 1-0. Número 315 na final, cheque o trem agora, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Mercedes, salve, Vitor Tango, controle, voe Conde. Positivo, bravo, Vitor Tango, na escuta. Voe Conde. Terno. Anda para o esconde. Então 3144, para 2000, está autorizado em ali. retaguarda, já vai iniciar o táxi. Positivo, obrigado. Para o táxi 3805, 163, Galeão, 4 horas. Libertáxi, Patinho Índia, Ponte Pera 295, 1016 no ajuste, boa viagem. 1016, quando pronto, 26, boa. Passaria 2230, podendo que pilha o solo, o nome da terra está liberando a reta guarda, autorizado para o espacionamento, chama para táxi. Autorizado para o espacionamento, chama para táxi 2230. Solo, até M1, 4130. Elo 41, alfa, porte antes da gilete. Alfa, porte antes da gilete. Manda, altímetro no 0, no 6. Livre pouso, sistema 0, chama 63, no 5. Posição 3, Lima. Sete, quatro, zero, parte três, autorizado, chame para o táxi. Está autorizado, chama para o táxi. Azul. Capatango, X-Way, Lima, Romeu, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. X-Way, Lima, Romeu, Recife 251, alternando 13395, X-Way, Lima, Romeu. Salvador, 3805, 3.0.0, pronto. Gente, dá 3805, após o Xenéia na curta final, ele mantém o no zero. Volta a passagem, senhor Xenéia, autoridade, mantém o no zero, 3805. Salve, Vitor Santos, controle. Salve, Vitor Santos, escuta. Meio zero milhas afastado de Salvador, nível 90, Guano Conde. Vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 1203 e boa viagem. Muito obrigado, 1203, controle Aracaju, muito obrigado, tchau, tchau. Com 2008, é o controle. Desça para 5.000, ajuste no zero no meio, vou em Mari para a chegada Mari e aciona a identificação. O 2008, contato radar estabelecido, 60 milhas afastado de Salvador, 27 milhas e meia para Mari. Muito obrigado, 2008. Confirma a radião. Gente, reporte pronto para decolagem. Solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3805. 3805, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 9 nós. Autorizado a decolagem da 10, tá 3805. Autorizado o táxi até através do portão 612, o 2230. Está através do 2230. Solo 3105, livrou. 3105, alfa, forte antes do 2010. Alfa, 3105. Autorizado para o norte, vento 150 graus com 9 nós, altímetro no zero no meio, reporte fora do solo. 3805, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, tá 3805, obrigado. Paulo, tá sendo 2230, através do 62. Até o ponto de espera, e a parte índia no ponto de espera, torre 1185, ajuste 9096, uma boa viagem, 2230. Fátima índia, no ponto de espera, 2205, 2230. Tá, máxima. Tran 3805 é o controle, contato, radar, curva direita, voe leda, para leda, mótica, câmbio. Direita, leda, leda, mótica, Tran 3805. 75, mantendo um perfil da saída coral, 2507, obrigado pela coordenação. Ó, 2740, está pronto para o TAC, 67 a bordo, 3 de autonomia, alternador, Salvador. Gente, guardião, informe livrando a zona de controle. Vamos lá, livrando o controle. Uno. Porção 04. Agora passando a filete, porção 04, 63. O estacionamento na 4 Romeu. O 4, 5076. 5076, poder de filho solo, após o ATR da companhia passar a retaguarda. Autorizado, chance de time. Certo, pode estar aí acompanhando a bordo do curso, chama a parte 5076. Pode estar em boa zona, para o RS, 2230, ponto de espera banco. 02230, linha decola da 10, vento 160 graus, com 8 lá. Decola 2230. Trem e chame a torre, 11895, câmbio. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa. Começa no pátio principal, 2740. Autorizado, prosseguir até o ponto de espera, via pátio índia. No ponto de espera, 21-1895, ajuste 9096, uma boa viagem, 2740. Via Índia no ponto de espera 1895, azul 2740, obrigado. Triplo Romeu Golf, confirme o PAC que se encontra a pista que solicita a decolagem. Papa Romeu, Romeu Golf na escuta do solo. Boa tarde, Tana 3144, final 10. Boa tarde, Tana 3144, livre pouso na 10, vento 60 graus com 7 nós, altímetro 10 no meia. Repouso 10, 3144. Passeio 2230, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2230, boa. Estou aí, Salvador, bom dia, o azul 2740, está no ponto de espera, no 0 pronto. Bom dia, azul 2740, mantenha o ponto de espera. Manterá. 4000 e vou direto do Duna por ILS, tá? Cliente vai pra 4000-1096 na proa de Duna pro ILS, 4106. 7 curva à esquerda no perfil da Momo, código após direto, se afasta na 300 de Salvador, até 100 milhas, aonde modifica, segue visual 145. 5476 transponder, 120, decimal 80, controle Salvador, Romeu, Romeu Golfo. Correto, confirme o POB. Boa tarde. Preso 2230 ao controle, está em contato, radar. 2230, quando possível, foi de Arbor, né? Economia 0300, alternamos Salvador, com a qualidade. TAC Taxi autorizado, bate 3-1, Índia, no Ponte Espera, Torre 1, no 895, ajuste no 096, boa viagem. 5-0, Estado no 096, bate 371, Índia, Ponte Espera, no 0, Torre 1895, bom dia, bom trabalho, tá bom. Juliette, Bravo Delta, controle. Tá, agora 5 milhas para Coral. Vamos encerrar o serviço radar, chame Ilhéus 1201. Boa, confio o pai de pista. Só um minuto. Salvador, boa tarde, é o gol 1397, autorização operação Polo Aeroporto de Congonha, paciente da Oscar. 1397, número 2 para Copa, prepara da El para São Paulo, 360. Caio 360, porra, 397. O 2008 cancela instruções anteriores. Vetoração, esquerda, proa 360, em descida para 2000, está limitado pelo localizador. Livre decolar 1-0, vento no 60 graus com 9-9. Autorizar a decolagem, pista no 0, azul 2, 7-4-0. 1-9-6-4 é o controle, Salvador. Ajuste no 0-9-6, desça para 5.000 e voe direto Duna, Brilé. 0-9-6, 5.000 direto Duna. Tá, 3805, chame Recife, 1-2-5-1. 1-2-5-1, tá, 3-8-0-5. Passaria do 2230, direto Eleco. Direto Eleco, 2230, graças. Salve, boa tarde, são 3144. 3144, taxível alto, reporte antes do Juliette. Boa tarde, 3144. Terra 90, Vitor, quanto está com a pessoa? Obrigado, Salvador, Terra 90, Golf Índia, nível 280. Decola da 197, curva direita, no perfil da água, elefa, se afasta na 276 de Salvador até 250 milhas, onde propõe modificação, coordenação com o centro, segue visual, 125. 5474, transponder, 120, decimal 80, controle. Novembro visto, poderia confirmar o POB? Confirme com a torre 1895, chame a mesma para acionamento, táxi e decolagem. Ajuste no 096. Já 3144, Alfa Juliette, porção 01. Alfa Juliette 01, 3144. 1397, pronto para cópia? Tá pronto, 1397. Autorizado para São Paulo, aeroporto de Congonhas, 360 autorizado, vem a Pesulu 90. Até Cubaga, após a Pesulu 96, segue conforme. Decola da 190, curva direita, no perfil da Dael Leda Mótima. 5507, transponder, 1208, controle. Autorizado para São Paulo, nível 360, pela Pesulu 90, o base na Pesulu 90.